dentro dos seus olhos. Volta e me faz feliz. Preciso do seu corpo. Meu corpo pede bis. Traga seu beijo gostoso, que só você sabe dar. Seu jeito maravilhoso me aquece, me faz sonhar. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar. Te amar e adormecer. Sente o meu coração. Me aperta em você. Me tira a solidão. Não tente me esquecer. Guardei um mar de carinhos pra quando você voltar. Fiz do meu peito um ninho de amor pra te abrigar. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar. Te amar e adormecer. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar, te amar e adormecer. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar, te amar e adormecer. Não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ah, que vontade de te abraçar. Te amaria.